equipa toda teve um gesto bonito a acolher um novo elemento na equipa. Uma criança que quer ser feliz e que vai ser mais feliz ainda através do desporto. E a secção de hóquei patins proporcionou um momento de felicidade a uma criança. E isso é sempre bom. Seja o Anatoly, seja a Ludmila, Vladimir, já não és uma criança, mas vês e aplaudes. Vês e aplaudes. Realçar isso. A vida é feita, a vida positiva é feita de gestos bonitos e de atitudes bonitas. Estes meninos todos tiveram um gesto fantástico em acolher o Anatoly e fazê-lo parte da equipa, e a equipa vai ficar mais forte, vai ficar mais forte e vai ficar mais motivada, isso é bom, e mais unida e mais divertida, e vão se divertir e vão crescer todos juntos. E também agradecer em nome do município ao Futebol Clube Oliveira do Hospital, secção de hóquei patins e patinagem, por proporcionar estes momentos e estas atitudes positivas. Em sinal de paz e de boa vontade, queria convidar a família do Vladimir, a sua esposa, o Anatoly e a Ludmila, para virem passar o fim de semana da Festa do Queijo, Oliveira do Hospital. É a oferta que o município faz em sinal de paz e para que o Anatoly, que agora é dos nossos, né, é do nosso time, possa sentir Oliveira do Hospital como a sua casa.